princípio do reinado veio a voz do Senhor, dizendo a Jeremias: faz um jugo a seu amor. Entrego as nações em suas mãos, reinos e povos, tudo é seu. Servindo ao rei da Babilônia é a escolha que traz a luz do céu. Coloquemos o pescoço sob o jugo do Senhor. Na obediência encontramos a vida e o seu amor. E se a terra nos promete, consigo vamos andar com fé. A paz nos aguarda em seu braço a descansar. Não ouças as vozes falsas que falam de ilusão, pois o Senhor é quem guia em sua eterna direção. Se colocares a confiança na sua palavra e poder, verás os frutos da esperança e a terra florescer. Coloquemos o pescoço sob o jugo do Senhor. Na obediência encontramos a vida e o seu amor. E se a terra nos promete, consigo vamos andar com fé. A paz nos aguarda em seu braço a descansar. Eis que trarei o que ficou à casa do Senhor, os utensílios do passado. Em seu tempo ele é fiel. Na Babilônia não estarei, pois a promessa é real. Voltaremos ao nosso lar e viveremos em seu altar. Coloquemos o pescoço sob o jugo do Senhor. Na obediência encontramos a vida e o seu amor. E se a terra nos promete, consigo vamos andar com fé. A paz nos aguarda em seu braço a descansar. Worship, hospitar, piano, sedentar, pepinha.